Oh, fantástico, Hannah! Brilhante! Tu estás um espanto! Radiante! Esta é a vida! Ah, ah, ah, a tocada! Yeah! Vamos parar. Hannah, querida, é publicidade para um creme facial, não é um medicamento. Mas que cara veio a ser essa? Foi a reação ao ouvir a senhora cantar. E você quem é? O agente da Ana. Bem, agente da Ana, eu sou uma fotógrafa galardoada, por isso andor com o rabinho daqui para fora. E também sou o pai dela. Traga uma cadeira para o rabinho deste senhor. Oh, muito melhor, que tal? Sinto-me como um passarinho no seu ninho. Quero a pista. Bem, Ana, querida, o creme Magia Facial, o preferido anti-borbulhas, vai usar este cartaz para a sua campanha mundial. Boa? Tu tens de estar alegre, brilhante, a irradiar alegria e com toque de je ne sais quoi. Não, não, não, nem sequer estás lá perto. E se dissesse, olha o passarinho? Oh, vá lá, dei de comer ao senhor passarinho. Não, obrigado. Você tem de fazer isto com mais calma. Só estou a dizer que, se simplificar as coisas, ela vai reagir melhor. Ah, sim, senhor Montana. O senhor é que manda. Era só o que me faltava. Um campónio chico esperto. Muito bem, Hannah. Olha o passarinho. Oh, boa. Isso, boa. Vamos. Sim. Boa. É isso mesmo. Este vencedor? Ouve lá, isso é falta, estás doida? Ups, desculpa. Toma lá. Ricas mãos, Melga. Porquê é que não puseste as lentes? O meu cão comeu-as, juntamente com a pasta de dentes. Passou a manhã toda a fazer isto. Lily, como é que tu vais ver o meu cartaz mágico logo à noite se não consegues ver absolutamente nada? Eu vou imaginar a tua cara enorme, toda brilhante. Hã? Já sei que estás com cara de caso, mas não estou a ver. Não tens uns óculos de reserva? Oh, estás a falar disto? Uau! Ui! Mas que estilo! Cheios de classe! Boa tentativa! Nunca deixem a vossa mãe comprar óculos numa loja que também vende pneus! Ei, hey, Lily, então? Sim? Quem é? Heather! Olha, mostra que tens classe! Muita classe! Parabéns por ter chegado à final! Tenho muita pena! Pena porquê? Eu vou vencer-te! Outra vez? Vencer-te outra vez? Tu não me ganhas. Tu não me ganhas. Está caladinha. Está caladinha. Deixa-me dizer-te uma coisa, Heather. Não. Faz assim. Cala a boca, Melga. Ninguém fala dessa maneira com a minha melhor amiga. Au! Desculpa. Sábado à noite, na final, tu vais pelo cano. Podes ter vencido a Lily no ano passado. E no outro antes. E no outro anterior. Elas já perceberam a ideia. Tu é que vais levar uma grande tareia. Grande tareia. Foi demais? O que é que achas? Sabes que mais? Tu agora podes... podes ser a campeã, mas depois de sábado vais ser uma grande naba azelha. Bota aqui. Atendo o telemóvel antes que magoes mais alguém. Estou? Olá, mãe. O quê? Mas eles disseram... Está bem, fixe. As minhas lentes novas só chegam para a semana. Oh, então e depois? Podes sempre usar os óculos na prova final de skate. Ninguém liga. Ligo eu. Nem penses que vou competir se tiver de usar estes óculos. Estás a brincar comigo? Tu não falas outra coisa a não ser da manobra XPTO que vais fazer para derrotar a Heather. Isso era com dois olhos e não quatro. Deste lado. Eu não vou aparecer à frente de toda a gente com esta coisa na cara. Lily, não te importas de esquecer a aparência? Aquilo que conta mesmo é o teu interior. Para ti é fácil falar. Tu és adolescente e leita-me isso, pele perfeita. Ah, isto não é sobre mim. Nem sobre a minha pele. Oliver! Por favor, diz à Lily que a aparência não importa. Está bem. Aparência não importa. Vês? Se o Oliver é capaz de dizer isto... com estas narinas toscas, podes usar os teus óculos à vontade. É? O quê? Oh, toda a gente tem uma narina maior do que a outra. Não estás a vê-lo andar obcecado? Não acredito nisto. Olha para mim. Olha. Eu tenho uma narina tosca. Temos pena, pensei que sabias. Não olhes assim para mim. Eu não sou nenhum animal! Jackson... aquele rapaz não anda nada bem. Porquê? Porquê? Porquê, o pai? Explica-me porquê! Eu estava a fazer precisamente essa pergunta há 5 segundos atrás, quando encontrei estes boxers. Uou, resultou! Ficaram mais brancos, pai! E a cheirar a limão. Pensando melhor, fico contente por saber que já usas roupa interior lavada. Como é que correu a saída, filho? Eu ainda não consigo acreditar. Finalmente consegui que a Melissa saísse comigo. Íamos na estrada, paralela à costa. E eu estava a fazer das minhas e resolvi pôr o meu braço à volta dela e depois... Ah, deve ter sido bastante embaraçoso. Mas ao menos isso foi num descapotável. Pai, não fui eu, foi o carro. Fiquei sem gasolina e ainda por cima não tinha dinheiro. Foi humilhante. Não faças drama, filho. Aposto que ela compreendeu. Não te lembraste de a pôr a empurrar o carro? Esta saída foi a pior em toda a minha vida. Bem, isso com um beijinho pode melhorar. Eu tinha de ficar ao volante. Olá, Jackson. Olá, Rico. Então, o teu patrão, a quem eu chamo papá, disse-me que tu pediste um aumento. Sim, pedi. As miúdas adoram carros, carros de gasolina e esta custa dinheiro. O que é que tu queres? Bem, o papá ainda não tomou uma decisão. Ainda está indeciso. Se tu tivesse uma pessoa... alguém... alguém na organização. Alguém que saiba puxar os cordelinhos e pô-lo a dançar como uma marioneta. O que é que tu queres, Rico? E agora, o grande Rei Colini vai presentear-vos com o lendário truque do ovo para me ajudar a minha encantadora assistente, a charmosa Tina! Ela precisa de rapar as pernas. Aqui tens, grande Ricolini, o ovo mágico. Por favor, não tirei fotografias com flash. Ela não é espetacular. Atenção, minhas senhoras e meus senhores. Eu tenho na mão o que parece ser um ovo vulgar. Mas será? Um, dois e... Sim, é mesmo! Tcharam! Obrigado! Lili, não está aqui ninguém! Isto está a começar a ser uma estupidez! Uma estupidez foi até ao terceiro piso. Agora já estamos na fase da hérnia. Pronto, está bem. Uou, isto está um espetáculo! Espera até veres o nosso cartaz. Primeiro tocam os tambores. O que é? Os óculos não te ficam assim tão mal? Se queres saber, acho que ficas um espanto. O que é que eu disse? Pai, quando um pai diz que uma coisa é um espanto, então é horrível. Oh, pronto, já percebi. Lily, eu acho que esses óculos são feios como uma porta. Obrigadinha! Feios como uma porta? Podias colaborar comigo? Ora bem, chega de conversa. Vamos desvendar esta obra-prima? Sim! E Lily, quando tu derrotares a Heather na final de skate, ninguém vai estar a olhar para os teus óculos. Vão estar a olhar para a grande taça que vais receber. Mãe, ela é grande, não é? Oh, sim. E se fosse eu, não ia deixar uns óculos ou outra coisa qualquer impedir-me de fazer seja o que for que me apetecesse. A sério? Bem, e se tu tivesses... uma borbulha do tamanho de um tomate? Lily, vá lá. Tu estás a ser ridícula. Ah, estou? Então vira-te. Pai, quem é que pôs a borbulha ali? Não, minha senhora. Não, senhora. Nem pensar. Nem pensar. Nós não concordámos em fazer isso. Não concordámos. Eu sei, mas foi um rasgo de inspiração. Se a Ana Montana diz, até eu tenho borbulhas, então nós temos de vê-las. Tem de compreender, foi uma inspiração. Pois, mas agora toda a população de Los Angeles vai ver a borbulha. E não nos agrada. Não nos agrada nada. Eu compreendo a preocupação e para mim não há nada mais importante do que os vossos sentimentos. Só um instante. Preciso de mais emoção. Tu és forte, tu és destemido, tu és um super-herói que vai salvar o mundo. Vá lá, colabora comigo. Eu não consigo trabalhar com isto. Quando é a tua cara que tem o problema, não é nada fácil, minha amiga. Não tenho um problema. Porque haveria de ter um problema. A aparência não tem importância. E se é assim que querem lançar a campanha mundial, por mim tudo bem. Lamento, Miley, mas eles querem avançar assim com a campanha mundial. O quê? Quer dizer, a sério? Boa! Fantástico! Sensacional! Estou a adorar! A sério? Mas é claro! Afinal de contas, a aparência não importa. Eu não falo por falar. Eu acredito mesmo. Tu és incrível. Quer dizer, se tu és capaz de encarar o mundo inteiro com uma borbulha gigante, uma coisa que para qualquer um seria muito humilhante... Lily, para! Vai direto ao assunto. O que eu quero dizer é que se tu és capaz, então eu vou conseguir usar os óculos na final de skate. Muito obrigada. É a coisa mais incrível que tu já fizeste por mim. Vou dar uma tareia a Heather na grande final de skate no parque. Yes! Graças a ti, amiga. Estou muito orgulhoso de ti, Miley. Obrigada. Pai, temos de nos livrar daquela borbulha. Não disseste que a aparência não importa? Tu não tinhas dito que ias resolver o problema? Eu tentei, filha. Eu tentei, filha. Olá, pai. Muda-se a família para Hollywood e é isto que acontece. Vá lá, Jackson. Adam, temos de agir depressa. Lamento, mas primeiro tens de pagar. Já tenho uma pessoa a chatear-me o juízo, não preciso ter outra. Está bem. Metade agora e metade quando acabares. Feito. Vamos tapar esta borbulha. Espera, eu tenho uma ideia melhor. A borbulha não sai. Segura na lata. Ei, Miley, já pensaste o que é que vais dizer à Lily quando ela não vir a borbulha? Não te preocupes, Jackson. Ela vai estar na final de skate e quando ela vir o cartaz, já vai ter o troféu e eu vou ter a minha cara de volta. Vai ser canja. Bom trabalho. Obrigada. Às vezes a voz da minha mente parece a do pai. Isso tem uma boa explicação. Oh, bolas! Apanhados! Então, quem foi o cérebro desta operação? Está bem. O Jackson obrigou-me! O quê? Pai, porquê é que tu andas com um pincel? Foi o Jackson que me obrigou. E vou repetir, o quê? Ouve, mãe. Tu sabes que eu vou sempre apoiar-te. Tu és a minha pequenina. É? Então e eu? Calma. És a outra pequenina. Então, Rico, sabes que mais? Aquele númerozinho de magia inspirou-me. Só tens de fixar esta bola. À volta e à volta elas andam. Vê o excelente trabalho do magnífico Jack Salini. Onde está a bola? Foi uma boa tentativa, amador. Chama-se isto um truque? Não, chamo-lhe engodo. O truque vem aí. Não, isso era mal. Ei, queres a toalha? Sim. Busca. Vai buscá-la, Bobby. Sabes, o teu pai ligou-me esta manhã. Fui aumentado. Agradeço imenso. Isto ainda não acabou. Fui aumentado. E o par foste tu. O par foi ele. O par foste tu. Jackson! Melissa, boas notícias. Sou um homem com massa e cheio de energia. Para irmos passear. O que é que fizeste à criança? Bem, para começar... Ele não é uma criança. Eu quero a minha mãezinha. Ei, para com isso. Não, para tu. Obrigou-me a parar, por favor. E pensar que ia ter cá só para te dar uma segunda oportunidade. Mas... Ele é diabólico. E tu és patético. Anda, querida, eu levo-te a casa e dou-te um banhinho. Espera. Eu tenho dinheiro. Quem é que quer entrevistar-me? Olá, olá, olá. Oh, você não é importante. Oh, olhem, é a família Montana. Ora viva. Lindo bigode. É fantástico como ele cresceu tão depressa. Mais uma vez, peço desculpa. Peço desculpa por quê? Por ter posto a borbulha na testa da minha filha. Não é? Sim, eu, pois, bem. Então, quem é que me quer entrevistar? Ah, diga. Está comigo. Lily, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu devias estar na grande final de skate. Vou para lá quando sair daqui. Mas que tipo de amiga seria se não viesse dar-te apoio depois de tudo o que fizeste por mim? És um amor. Muito obrigada. Agora tens de ir. Não. Quando eles destaparem o cartaz e revelarem aquela linda borbulha, eu quero estar ao pé de ti. Lily, agradeço imenso. Agora sai daqui. Nem pensar, eu fico. Senhoras e senhores, quero apresentar-vos a minha última obra-prima. A estreia absolutamente mundial da campanha do creme Magia Facial. Ela desapareceu? Uau, este creme facial é mesmo bom. A borbulha, onde é que está? Eu adorava aquela borbulha. Para ver se aprende a não impingir gato borbulhante por lebre. Tu Disfarçaste a borbulha. Lili, tu não estás a perceber. Percebo muito bem. Tu mentiste-me. Mas Lili... Lá por eu não ser capaz de aceitar o meu próprio conselho, não significa que tu não aceites. Vá lá, vai para a grande competição de skate. Dá-me uma lição. Sê a minha heroína. Poupa-me. Porquê é que eu hei de acreditar naquilo que me estás a dizer? Olha... Porque tu disseste que era a melhor coisa que eu já tinha feito por ti. Às vezes digo coisas que não sinto. Tu deves saber bem como é. Lili, por favor, espera! Bem, cá está ela, a nova Miss Creme Magia Facial. A Miss que nem sequer pode ter uma borbulha, independentemente dos prémios que eu poderia ganhar. Minhas senhoras e meus senhores, Ana Montana. Obrigada. É uma grande honra ser a nova cara do Creme Magia Facial. Mas se há uma coisa que eu aprendi nesta experiência fantástica é que... Ninguém é perfeito. Nem mesmo as celebridades. Tu ali pareces mesmo perfeita! Pois, mas às vezes... Tenho esta cara. Uou! Eu não queria que todos me vissem assim, mas... Estava errada. A aparência não é tudo. Não vou dizer que não tem importância, mas há coisas que têm mais importância. E se deixamos uma borbulha, ou, por exemplo, uns óculos totós, impedir-nos de viver a nossa vida, vamos-nos arrepender. Podem ter a certeza. Por isso tirem fotografias. Mostrem ao mundo que até a Ana Montana tem borbulhas. Não importa nada. Mas com isto já me importo. Sabe, você para cowboy é bem giro. Desampar uma loja. Ok. Macacos me mordam. O rapaz tinha razão. A máquina de lavar louça deixa mesmo a roupa mais branca. Eu não te disse? E quando acabar de secar a minha, o secador é tudo teu.